naquele tempo. Naquele tempo que eu só queria pegar. Depois que eu peguei, só pensei naquele momento. Depois de um dia eu não queria me apegar. Passei na sua vida, mas eu fui tipo um vento. Virei um tornado quando eu fui me retirar. Eu fiz um estrago, igual tinha um tormento. Tornei tudo difícil e você só soube me amar. Eu só queria tá com os caras, viver uma vida louca. Beber, fumar um naga, beijar as mina na boca. Depois levar pra casa, fazer uma transa boa. Eu só tava fazendo você se afastar. Isso não me levava a nada. Depois chegava em casa, que eu dava uma refletida. Parava e pensava, cadê aquela mina que sempre me ajudava? Mas eu não queria nem te valorizar. E quando fui atrás de você, até perguntei pros seus pais. Ninguém me respondia e eu já não aguentava mais. Todo arrependido viu nosso amor ficar pra trás. Sua amiga veio me dizer que eu não vou te ver nunca mais. Você tinha ido embora e arrumado outro rapaz. Mas sofreu um acidente que só teve vítimas fatais. Nada vai superar você. Eu me arrependo do que eu fiz. Um copo de uísque nunca vai fazer feliz quem perdeu o amor da vida por um três. Nada vai superar você. Eu me arrependo do que eu fiz. Um copo de uísque nunca vai fazer feliz quem perdeu o amor da vida por um três. Pensando em você, todas as coisas que te disse antes de sumir. Algumas coisas lá no fundo eram pra valer, mas eu nem fiz metade do que eu te prometi. Sei que a verdade dói e vai doer, e dessa vez eu preferi até mentir. Coisas que é melhor a gente não saber. Eu acabei mudando o nosso fim. Eu só queria tá com os caras, viver uma vida louca. Beber, fumar um naga, beijar as mina na boca. Depois levar pra casa, fazer uma transa boa. Eu só tava fazendo você se afastar. Isso não me levava a nada. Depois chegava em casa, dava uma refletida. Parava e pensava, cadê aquela mina que sempre me ajudava? Mas eu não queria nem te valorizar. Quando fui atrás de você, até perguntei pros seus pais. Ninguém me respondia e eu já não aguentava mais. Tô todo arrependido, vi o nosso amor ficar pra trás. Sua amiga veio me dizer que eu não vou te ver nunca mais. Você tinha ido embora e arrumado outro rapaz. Mas sofreu um acidente que só teve vítimas fatais. Nada vai superar você. Eu me arrependo do que fiz. Um copo de uísque nunca vai fazer feliz quem perdeu o amor da vida por um triz. Nada vai superar você. Eu me arrependo do que fiz. Um copo de uísque nunca vai fazer feliz quem perdeu o amor da vida por um triz. Nada vai superar você. Eu me arrependo do que fiz. Um copo de uísque nunca vai fazer feliz quem perdeu o amor da vida por um triz. Me pegar, eu peguei. Quem pediu pra me beijar, eu beijei. As que vinha pra sentar, eu deixei. Me perdoa na boa, bebê, não melhora. Esquece na hora, levo o peso por ser o culpado. Isso me magoa. Tô triste e não é à toa. Eu só queria tá com os parça, viver uma vida boa. Beber, fumar um naga, beijar as mina na boca. Depois levar pra casa, fazer uma transa boa. Eu só tava fazendo você se afastar. Isso não me levava a nada. Depois chegava em casa e dava uma refletida. Parava e pensava, cadê aquela mina que sempre me ajudava? Mas eu não queria nem te valorizar. E quando foi atrás de você, até perguntei pros seus pais. Ninguém me respondia, eu já não aguentava mais. Todo arrependido vi o nosso amor ficar pra trás. Sua amiga veio me dizer que eu não vou te ver nunca mais. Você te deu embora e arrumado outro rapaz. Mas sobre o acidente que só teve vítimas fatais. Nada vai superar você. Eu me arrependo do que fiz. Um copo de uísque nunca vai fazer feliz quem perdeu o amor da vida por um triz. Nada vai superar você. Me arrependo do que fiz. Um copo de uísque não vai me fazer feliz.